tipo um milkshake. Na minha mesa tem a Glock 26. Concentrado tipo jogando xadrez. Cê falou demais e eu nem sei. Eu tô muito calma tipo um milkshake. Na minha mesa tem a Glock 26. Concentrado tipo jogando xadrez. Cê falou demais e eu nem sei. Eu tô muito calmo tipo milkshake. Cê parou no tempo e negou meu som. Eu tô muito rico, só tô com Xandão. Cê ficou mais chato do que Babylon. Eu tô muito calma tipo cupcake. Beat fica Mac quando ouvi meu som. Só não mete o louco que eu não gosto não. Eu tô nessa caça tipo Jerry. Quero joia da mais cara pra minha mami. De rolê de Lamborghini em Miami. Eu tô concentrado rezando pra Kami. Vou andar de vlone, não de surf money. Eu tô bem suave com meu iPhone. Bitch falou de mim, mas eu nem sei seu nome. Foda-se a Nutella, foda-se o Danone. Eu tô bem relax comendo calzone. Eu tô muito calmo tipo milkshake. Na minha mesa tem a Glock 26. Concentrado tipo jogando xadrez. Cê falou demais e eu nem sei. Eu tô muito calma tipo milkshake. Na minha mesa tem a Glock 26. Concentrado tipo jogando xadrez. Cê falou demais e eu nem sei. Mina, sai da frente que eu quero paz. Não quero buchicho, não quero mais. Eu não vou parar no jogo jamais. Representa a mob que é Juminai. Represento o Jang e eu tô na minha city. Nova York não é Itapê City. Cê já sabe que o Igor pesa o beat. Vida aposentou o chefe monstro beat. Eu quero mil joia, quero mil Versace. Eu só falo merda, não falo mensagem. Não fica na bad porque é sem massagem. Eu sou fora tipo a Nicki Minaj. Fala mesmo ninja gang milkshake. Fala mesmo ninja gang milkshake. Nós é o Easy, não copia do Slim Shady. Nós é o Easy, não copia do Slim Shady. Eu tô muito calmo tipo milkshake. Na minha mesa tem a Glock 26. Concentrado tipo jogando xadrez. Cê falou demais e eu nem sei. Eu tô muito calma tipo milkshake. Na minha mesa tem a Glock 26. Concentrado tipo jogando xadrez. Cê falou demais e eu nem sei.